Para Patrícia, não pergunte como estou, Maurício e Mauri. E vocês vão continuar aqui na capital, na agradável companhia de Ferreira Filho. Gente, até segunda, se Deus quiser. Padaria Globo, a quente da cidade. 25 anos de serviços prestados a Patrocínio e região. Passando por uma grande reforma para melhor servi-lo. Padaria Globo, tudo em confeitos, doces e pães quentinhos a toda hora. Padaria Globo, Avenida Presidente Vargas, 1428. Telefone 831-2420. Patrocínio. Ok, 9:11 na capital, bom dia cidade, estamos aqui começando o Sábado Gostoso através das ondas possantes da Rádio Capital do Triângulo, 100% sertaneja. Começando bem hoje, já são 9:11, vamos então com o primeiro sucesso nosso de hoje, 9:12 na capital. É, vamos então, você também participando, muita gente que participou ontem, não deu pra gente atender, hoje então estaremos atendendo você através da capital. 9:12 é sucesso. Jean e Giovanni, bom dia, cidade. Meus direitos.